Go ahead, Rapa 03. Rapa 03, ready to copy, Route 353 to Santa Guatila. Rapa 03, access information, Delta standby copy, prepare dial departure, March for transition. Okay, prepare dial departure, March for transition, standby with Delta 05 03. Puxando MF-29.4. Prossiga, senhor. Autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima. Iva 360, via Rotação de Voo, pista 1-0, primeira curva à direita. Gael Leda, após Leda, DCT, Irume. 5132, transpondo, controle 201. Autorizado 360 para o Galeão, Gael Leda, Irume, uniforme November 857, decola 10, curva à direita. Encontra aí 2120.8, estamos com 7. Tá correto, portão 7, pronto, Shrek 62 ou não? Obrigado, senhora. Pode ser, obrigada. Não vai ser, tá? 3153, esquerda da El. 3153, cadastro Roberto, vem ter o 360, via saída da El. Leda, 3153, autorizado Leda. Direto, Leda, obrigado. Europa 083, ready to go. Vai. São Salvador, Tio Sierra, Charlie, Eco Lima, Flight Level 380, via Flight Plan Route, Runway 10, right turn after departure, dial departure, and Motiva transition, call code 5121, Salvador departure, 120.8. Clear to Santiago Chile, Flight Level 380, Flight Plan Route, Runway 10 after departure, right turn to dial and transition Motiva. Spock 5121 and departure frequency 120.8.0.5.0.3. Correct, call me ready to taxi. Approve it, start up, call me ready to taxi, Europa 083. We'll call you ready to taxi, Europa 083. Agora o voo 093, 380 para ponto de apresentação. 093, subida agora, Alefa, Guarda de Copa. Agora é Alefa, nave está se achando torre na frequência no norte desse 195. Vai 70, sente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Autorizado Serra Bravo Charlie Fox, nível 360, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, arbore Lefa, 5137, transponder, controle 208. 360, pontinho, transponder 21, decola curva direita, saída arbore Lefa, 5137, transponder 208, controle saída para o voo 093. Para ser o Equator com essa pista. Voo 093, correto, porta 1, chame pronto o pushback. Europa 083, approved until holding point runway 10 via April 1, taxiway India. Before, taxiway India, contact tower 1895, QNH 1017. Ok, clear to holding point runway 10 via April and India, and after India we will contact 118-195. And the front of frequency 1208, Europa CRP. Então, meu gosto, não te escuto. Foram 963, subida da Olinda após descer de Irum, agora de corpo. Então, 6-10-2-4, salve a fita, fly pelo Infrastructure Bump Arrival, ILS XA-1-1-0. Runway 10, we're heading at its point, descending from flight level. 4, 5, 6, 10, 8, 1, 7. Descending to 4, 5, heading south, for X-ray 10, 1, 8, 7, 1, 8. Papa Echo Lima Oscar. Então, meu Golfo, correto, acionamento na irmã por conta de risco, chame torre de decolagem. Alô, Salvador, muito bom dia, bom, 1865. 1865, bom dia, para Brasília, prepara a Arbore Lefa, guarda de corpo, informação é até, é a Eco. Assim já é, Arbore Lefa, e por que você tem o cordial, para ele, 8-0. Suficiente. Yes. Alfa 201 Porto 9, autorizado, chama o táxi. Autorizado, pode ser guardando o João do Sul. Salvador, Chanel 62, fundo fundo para pushback, reacionamento, posição 7. Chanel 6211, portão 7, autorizado a juntar. Autorizado a juntar. Left Tower, decidiu para 083. Pai 083, eu quero te. Sign up and take off. Windy Zoom, 403-009. Clear for line up and take off. Runway 10, you don't pass 083. Oi, 963, pronto? Obrigado. 963, autorizado do Serra Bravo Golf Lima, 360, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva direita da Euleda DCT Irumi. 5135, transponder e controle 1208. 360, da Euleda Irumi, com 3308, voo 963, tá correto, chame pronto, tiver que saber, treino o voo 963. We have a second fifth passenger on board. We'll stand by for information. What do you want to speak to Roger? Bruno 865, tá? Pra quatro. Quatro, Bruno 865. Do Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380, via rota do plano, pista na zero, primeira curva à direita, Arbor Elefa, 5141, o transponder e controle 208. Tá correto, portão 3, chama pronto. Chama não. Voa 963, tá não, tá, seu puxo na esquerda também. Voa 963, portão 4, aguarde. Vai. Eu já copiei que é um homem de 70 anos, no assento 18B, só não copiei o que ele está sentindo. Via Apache Índia, torre 1895, ajuste na 097, bom voo. Segue Apache Índia, ponte de espera da 10, né? 102, tudo bom, obrigado. Fala Tati, Azul, 4201, 714 a bordo, 4 horas, voltando a ser um pouco. Qual foi o PB? 114. PB Vila Bianca, ponte espera 1895, 1017, Morro. Vila Bianca, 1017, ponte 1895, da ponte. Fazendo 70 anos. Aparentemente é um inchaço na área pélvica. Gente, eu estou aqui. Obrigado. Europa 083, bom dia. Europa 083, bom dia, way the front, climb to 380, via the path. Também é... Flight level 380, dial departure, Europa 5 autorizado, então 3517. Seu restaurador, bom dia, Júnior 62, tudo mundo, pode estar a pronto. Panamá 2, não autorizado, linha de decolar. Exemplo no 60 graus, 089. A linha decola, 62 ou 9. Bom dia, 4201, autorizado a linha área manter. Área manter, 1401. 093, portão 8, portão 7, portão 8. Vou no 093, portão 8, autorizado a chimpec. Trabalha para o carro, estou no inverno. O 275 está em contato radar, 57 milhas do Oeste Salvador. Voe Mário, perdeu-se para a chegada a Mário e desceu ao nível de voo 050. Mário, chegada a Mário, para o Oeste Salvador. Gente, pode estar a chamar 175, voo 93. Salvador, Chaleira 62, eu não decolado, passando agora 2000. Eu não ando decolado aos 30, 120, décima 8. 2 horas e 20, eu treino com 5. Esse contato existe, frequency 105, décima 1, unable 123, décima 95. 251, 12, 295, eu vou fazer 3, obrigado, absolutamente calor. I left fine on the post static localizer, QNH 107. Okay, well, now descending 2000 feet, clear for ILS X-ray 10 approach, and report land localizer captured Turkish 160. Está aqui um pouquinho mais à frente? Não. Ok, obrigado. Bom, no 963 ali mantém. Eu sigo o companheiro que está fazendo push. Estou no ponto de espera de 1895, ajuste 1017, do 1093. Eu vou ficar 201, no dois dias, contar com o Dato, na 2340, via da EL. 340, via da EL. Quando possível, autorizaria a Leda? 10.000, pós Rio Leda. Pós Rio Leda. Pelo 649, bom dia, via chegada bom, subiu está o nível de voo 050. P775, desça para 3.000 pés, o ajuste é na 067. Para 3.000, foi o azul 4201? Prossiga. Seria possível olhar na máxima da presente? Acho que é a noção. Guarda. Com 3 horas e 20 de autonomia, 162 a bordo, alternado com fim. 265 chega via linha para o ponto de espera. A 2895, a gente 1017, vai ouvir. Paciente 1017, 2295. Nossa ponto de espera, muito obrigado e boa semana. Sala 6227, por 7 horas e 20, após 6. Dato, 1401. ','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Tower, good morning, Turkish 16 Heavy on ILS 6910 approach. Salvador, bom dia, passageiro 2229, informação ECO. Bom dia, 2229, Florimar, chega da Mari, no ideal deixa para 50. Florimar, no ideal para 50, haveria alguma possibilidade de voar direto em TAP? 3024, 2229. TAP, no ideal, desce para 50, obrigado. Eu. Giovanni, abraço. Abraço, Giovanni, bom voo aí. Controle voo no 963. Voo 963, bom dia, contato Raibel, CBDL, subo 360. Raibel 360, voo 963. Curiosidade, qual o Turk está tá vindo para Salvador agora? Alternou Salvador, passageiro. Ah, tá ok, obrigado. Mike Alpha Delta, se encontra na posição do PAT 1, remota 12, solicita autorização para o gate número 7. Sim, decolagem autorizado, 1430 graus, 109. Azul 2775, desceu para 2000 pés, ajuste 1-0 no 7. Eu posso localizar o livre, LF. Para 2017, informará ILS, Azul 2775. Tango Hotel Yankee, wind is 140 degrees, 10 knots. Check to land the Bluetooth land, runway 10. Good, right, runway 10, Turkey 26, baby. D5-7, decola 239, 20-18. Bom dia, boa noite, minha senhora, para pronto. Gente, mantenha a posição. 3573, horas da Goiânia. Controle de 3573. 3573, bom dia, contato radar. Saída Arbor, o 165, trilha da Nery Matê. Ali bateu, isso daí. Atalhante 16 on the ground, 241, leaving to drive ground, 121, decimal 1. reporta sobre o local que sobrevoou, tá no buff. Informa que está sujeito ao tráfego. Estará sujeito ao tráfego, informará no local o hotel no buff. Está no Simbra, azul 2775. Confirma? Passa no externo, azul 2775. Gente, continue agora para o estaleiro. Voo mais 165, decolagem autorizado, 140 graus, 129. Pode decolagem para o voo 165. Desça para 2000 pés via Bonfim, ajuste 1017. 2000 via 1017, 649. O fim de número 7. Ok, gente. Continue taxi via Juliet until gate 1-1, gate 11. Continue via Juliet, gate 1-1, so teach 1-6. Livre pouso autorizado, vento 140 graus do 1-1-2. Gente, pouso autorizado, azul 2775. Gol 1865, decola aos 44, controle 1208. 208, obrigado, uma boa. Gol 963, chame sempre Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3315, bom dia. Bom dia. Controle muito boa, gol 1865, decola. 865, contato radar, CEDAR, gol subo 360. Confirme 380? 380, confirmado. Arbor 380 no 865. Gol 5973, vai. Standby is clearing, echo information for. Echo information, and we are able to recognize. Would you like to go, would you like to know in advance what the campaign is? Alpha X-Fix reautorizado, reboque até o portão 01. Estimativa, X-Fix reautorizado, chamará calçado no 201, no 106, obrigado. Paulo Salvador, Papa Romeo, Mike Alfa, eu devo informar o término do reboque no gate número 7. Obrigado e um bom dia. Ligou no 865, pode voar em Lefa? 865, negativo, aguarde, mantém a saída, tráfego na 216. Ok. 07. Direto, obrigado. Gol 2775, solo aos 46, ao livrar a primeira direita, solo 121, decimal 1. Solo 121, Uno, azul 2775. Solo bom dia, azul 2775, livrando a delta. Azul 2775, táxi via Kilo para o 43, quando lá vem o sinalizador. Pelo pátio 3, azul 27. Passagem 2229, deixa para 3910, ajuste 1017. Para 3910, 1722. 0 grau, eu no 1-9. Está aí, pelo decolagem da 1-0, 1-0, 1-0. Sané 6225, bom dia. Sané 6225, bom dia. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Ah, eu mantenho o ponto de espera, 12, mantenha a frequência da torre. 3597, chame sempre Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Posição que eu tenho aqui entrar no formou é a 3 Lima. 3 Lima. Tá certo, azul 2775. 4958, desça para o nível 050. 050, 4958. Bom dia, 093, saída da árvore. Bom dia, 093, contato radar, saída da árvore, se for 360. 360. Baixada 2229, desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre LF, reporte no localizador. Show 2017, a reportar localizador 2229. Salão ILS no 649. No 649, livre LF, chame torre 118, decimal 95. 895, no 649. Dead. Transition. Alfa Charlie Juliet. Dia autorizado, pouso pistão no 0, vento 150 graus 99. Livre pouso, só confirmando o vento 150 com 99. Afirmativo, com 099. Ok, obrigado. Rio 5973, sent by. Rio Rádio. Report many red to pushback, for pushback and setup. 5973, red is for pushes. Roger, report many red detects. Rio 5973. I will. O 649 informa um helicóptero Robson 44 à sua esquerda, mantendo separação da final da onda 0, a 600 pés. Ok, tem no TQS, não tem no visual, no 649. Então, o negócio já está visual com a aeronave, a polícia na retaguarda? Negativo, temos um segundo tráfego na final da onda 0, até o Romeu Golf. Ok, vai aguardar até o negócio. Salvador, bom dia, passarinho 2229. Passarinho 2229, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista de quem negar 10, 16. 29. É, 225, toma aqui, Salvador, tem quantas famílias, colar sem parar. Passando é 6225, ciente, mantém o ponto de espera. Ah, mas... Chame Centro Recife na frequência 126.0, alterno 28.8. 260.288, obrigado e boa semana a todos. Gol 1649, solo aos 52, ao liberar a pista, solo 1211. Afirmativa, liberar 1211, 649. Chega para Salvador. Gol, bom dia, gol 1649, liberar a pista. Bom dia, táxi Alfa Juliet, portão 612. Alfa Juliet, portão 612. Estou com 7, pista 10, agora está na visão em Salvador. Pode parar a descida. Mantendo 500 pés. Contato com o cliente Kes e visual, obrigado. Gol 1093, chama centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. O Hotel Romeu Golf está autorizado o cruzamento da final da 1 a 0 pela retaguarda do tráfego nacional. Autorizado o cruzamento, Hotel Romeu Golf. Autoriza a vertical da paralela. Rebote localizador, pistão 0. Para 2000, reportando localizador, 4958. 25, confirme se está visual com Alfa Tango 72 na curta final da 1-0. Afirmo, 62-200. Após a passagem do mesmo, autorizado a linha e manter a pistão no 0. Após o TR, a linha manter a pistão no 0, 62-200. Chamei-se para 1.500 pés na proa do Paripe, está em direção ao corredor Interlagos, só ajuste 1-0, 1-7, azulou a frente. Edu 2229, solo 55, Oliveira Vista, 1211. 219, bom dia. Bom dia. 2229, Libra. Atredo 2229, bom dia. Táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, na reportante da Juliette, 2229. Chega. To holding point 1810 via main apron, taxi India and Alpha. On the holding point, call Salvador Tower on 118.95, altimeter 7, setting 1017. Reserva Apple, India Alpha, holding point 1895. Good day. Na 6225, decola 57, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Eles para remoto no 2. Igual com o Rio, Juliette, remota 1-2, 2-2-2. Chegar 6225, aperto o radar, sai da árvore, subo 380. 380, na arma 62, 200. Confirme o rosto até o Romeu Golf novamente. Já está no pico azul, transfere controle ou mantém escuta da torre? Chame o controle 1208, bom dia. Bravo. Salvador Tower, sorry, Rio 5973, hold point, 310. Rio 5973, clear line up and wait to runway 10. Sobrevando a paralela próxima ao cabo, interferência com 810, transcurso. 27, mantendo a escuta do controle. Aumenta a escuta agora. Mike Gillette Romeu, é um tráfego helicóptero 500 pés. Agora, 6 horas, 4 milhas. Posição Robson 44. Vai manter setor de águas claras, BR 324, mais o Legão Meu, coordena bilateral com o Hotel Rondo Alvoro, no aniversário. Rio 5973 clear takeoff, wind 140 degrees 09 and clear for takeoff, clear takeoff, Rio 5973. Até o 5973 airpoint 00, contact Salvador departure 120.8, good evening. Good morning. Hey, Salvador 1208, you have a good day. Bye bye. Localizador, senhor. 4958, Lisa LS. Então temos dois helicópteros no setor aqui em Acesso. E chama a Vila Torre 1895. 1895, bom dia, obrigado. Foi Salvador, bom dia. O Azul 4958 está no curso localizador. Fui LS. Azul 4958. Ainda no avistado, informa pista livre, o vento ONA 50 graus 99. Kilo 4958 avistado, pouso autorizado, ventuno 40 graus, 10. Ele pouso, 10, 4958. Chame-se a 3, CIF na frequência 1260, alterno 128, 4958, solo 06, ao livre da pista 1219. 219? Solo Bote, bom dia, azul 4958. Azul 4958, bom dia, autorizado táxi para o passo 3 e a táxi 6 quilo. Sua prevista é 3 com meu, atende ao sinalizador. Para cima o passo 3 com meu, é o 4958. Frequency 16.85,